tô ligado que você tá ligado que não é fácil. Eu tô na favela, eu sei das suas condições. Eu vim nessas condições. Não é fácil. O crime. Não pensar em você. O crime vem na mente. Não é fácil. Tá ligado? Não pensar em você. Pode ser. Dias cinza em que eu não encontro caminho. Sem condição, sem condução, né, pra onde vou daqui? Me diz, quantos são, quantos estão igual a mim? Quantos são, quantos estão dispostos a investir? Se reza a vela, quem faz preza, linda, é a rosa que te despreza. Lágrima e o suor, quem considera? Ela te jura amor, vai ver que nem era. É só você e sua dor, que é sincera nas ruas vazias de valor. Tô naquela sonada, e eles têm os olhos em mim, sonada. Mas sou mais homem, né, que muitos aí. Se o nego tem a manha, se os cana tão nas áreas. Minha mente tá na grana, a boca tá em alta, mas a mente não cansa. Tem meus irmãos nas áreas, tem munição, arma e mil razão pra comprar na bala. O choro da minha mãe, as condições do nego. Porra, isso me tira o sono, é quando eu paro e lembro. Que o que tem valor não conta, o que o dinheiro não compra. Pense a lombra, é o que tem menos valor no gueto. Eu tenho a mente no gás, o pente no canto. Sempre enquanto eu faço o meu trampo, é, o trampo que eu faço, chamam grana fácil. Eu chamo grana rápida, chapa. Por quê? Não, claro que não. Repara os irmãos de cara fechada, tão mal como um dão. Eu tipo mal quando acredito em ilusão. Prefiro não, não. Confio 25% no irmão. Eu olho pro céu, que bela manhã. Talvez eu não esteja com ela amanhã. Talvez eu esteja na cela amanhã. Talvez um sujeiro chame os cana e me entregue amanhã. E tu aproveita amanhã. A vida é curta, mas não sei do amanhã. A vida é puta, mas hoje tá bom. E de repente ela, talvez amanhã. Então não espero o tempo bom, faço o tempo bom. Peço Yansan, trago o vento bom. Eu também sonho com a revolução. Mas hoje eu tenho a cobrança, meu irmão, que leva o canhão. Mas é bom ouvir o som, conferindo as onças, portfólio marrom. Enquanto a mente sã guarda o estresse, cê pega no F, mas separa o meu e paga no cash. Às vezes eu penso em parar esse bagulho. Às vezes eu penso em virar um Escobar no bagulho. Só quero paz e uma grana no banco. E quero nunca mais ver uma grama do branco. A sede é paixão, a guerra é missão. Na selva ladrão, a regra é caixão. Cê quer ser exceção, mesmo que o nego tombe no chão. Antes o gueto tem outro guerreiro pronto pra função. Ninguém investe no gueto. Pra quem tá fudendo, é só mais um pivete no gueto. É só um pivete. Mais um moleque no gueto. Taco 17. Agora o moleque abastece a boca, investe no gueto. Por isso sabotagem foi cedo. Por isso o jogo é desse jeito. Tô certo, guerreiro. Por isso eu vejo mais lágrimas e dores. Por isso mais escrevo mais armas que flores.